4981, Sola 02, libere na Fox, chame 211. Liberal na Fox, 211, 4981, bom dia. Salvador, bom dia, do 4981, liberou na Fox. 4981, Alfa Juliette, portão 1, bom dia. Alfa Juliette pro 1, 4981, bom dia. Aérea 2008, pouso autorizado, pistola 0, vento 0, meia dúzia 0, grau 059. Pouso autorizado no 0.0008. Força aérea 2008, solo 07, autorizado backtrack até o pátio de autoridade, tem uma viatura para balizar o seu parqueamento. Troca viatura, backtrack, força aérea 2008. Salvador, bom dia, o Azul 2796, Centro da Golf, autorização conforme João Pessoa. Azul 2796, minuto, cópia. 2796, pronto para cópia. Pronto, cópia, 2796. Autorizado João Pessoa, 190 via Golf 677. Subida Conde, curva esquerda, pista 10. Código 5136. E o controle em 120, corrigindo 1935. 190 autorizado, Golf 677, Conde, com curva à esquerda, pista 10, 5136, transponder, 1935, controle, o azul 2796. Correto, 2796, chame para posicionamento. Vai chamar posicionamento, 2796. bom dia, Golfo 095. Luno 095, um minuto para cópia. Porque só a saída prevista pode antecipar por gentileza? É a Rafa. Ah, bom, obrigado. Luno 095, tudo para cópia? Pronto, cópia, 095, seu. Autorizado, com fim, nível de voo 360, segue conforme rota do plano de voo. Subida, por transição elefa, primeira curva direita após a decolagem, pista no zero, código 5145 e o controle em 120, decimal corrigindo 11935. Voo 1095, autorizado, salvo, confinte, vídeo 360, conforme o plano. Decola da 10, curva direita, precisa abordar transição elefa, 5145 é o transponder. E o controle 1935, ou 1095. Correto, são para posicionamento, 1095. Obrigado. No solo 211, bom dia. Bom dia. 312, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, 03, não chama. 3. Guardião 06, Salvador Andino, autorizado 500 pés de via litoral. Decolagem com pro do farol do pátio. Tá, reporte fora do solo, 0620 com 4, o Guardião 06. Afirmo. Decolado 107, mantenha 500 pés e como tráfego Sikorsky, rumo oposto a 1000 pés, chame 1935. Bom, ativo, sentido tráfego a 1000 pés, sentido oposto, vai chamar 11935. Azul 2796 para pushback acionamento, parte 3. Pushback 96 autorizado, push contra. Confirme para o 2796. 2796 autorizado, push, aporta para o ataque. Autorizado, push, aporta ataque, 2796. Papa Romeo, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra. Bom dia. Juntos no 019, autorizado circuito 97, reporte base, trem de pouso baixado travado. Ingressando no circuito da 17, reporta base, baixado e travado, Hotel Juliette Serra. Salvador Azul 2796, 4 horas e 50, 45 a bordo, alterna Fortaleza, branco pro táxi. Autorizado, 2796, via Índia, ponte parada no 0, torre 198, esco 95, ligão no 019. Autorizado, pátio Índia, ponte espera 1895, ligão no 0, Azul 2796. Solo Salvador, bom dia, Azul 4299, gente da Gol. Os autorizados, Serra, obrigado. 0 por Bávia, Pesulu no meia, Chão Loge, Pesulu 30, entende. Nível 300, saída da El, transição morte para curva direita após decolagem, transponder 5151. Autorizado para Finas, via 3190, Pubado, Pesulu, Nomeia, Chalmódia, Pesulu, 30, Tite, via 300, Dael, transição ótima, curva direita após decolagem, 5151, o transponder azul 4299, posição 1. É, volta curso. Autorizado, dois portais. Sigo e chamarei para o táxi, 095. Torre Salvador, bom dia, o Azul 2796. Azul 2796, autorizado alinhar e decolagem, estão no 0, vento 062 é 049. Autorizado alinhar e decolagem, está 10, Azul 2796. Pé de Serra, no solo aos 25, livre na Oscar, estacionar frequência livre, bom dia. Livre na Oscar, estacionar frequência livre, vigora. Azul 2796, decolado 227, controle 1935. Após as boas da TAM, autorizado a linha e manter. Após o arbanho da linha e manter, 095. Controle Salvador, 2796-208. Azul 2796-208, como recebe o controle? 5x5. Azul 2796, chame na 1198, obrigado pelo teste. 1198. posição 1935. Solo 3304, Solo 3101, Liberia, na Fox, 2001. Fox, Solo 2101, Solo, Salvador, bom dia, 3304, Libra. Solo 3304, bom dia, Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, portão 07, 3304. Decolar 232, 1935, bom voo. 1935, bom dia. do 008, agora. Tráfego avistado, pouso autorizado, pistola 0, vento 0620 com 5019. Leve pouso, pista 103259. 4299, posição 1, pushback, acionamento. Autorizado, chamar o táxi 4299. Autorizado, chamar o táxi 4299. Força aérea 2008, pronto para cópia. Brasília, aprovado, nível de voo 260, via Frigolô no 7. Subida por transição Elefa, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder 5150. E o controle em 119, decimal 35. Portério 2008, cotejamento correto, chama para o acionamento. Zuno 79, pronto para copiar. Afirmo, prossiga, senhora. Guarulhos, autorizado, nível de voo 320, conforme rota do plano de voo, aperto aluno 0, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pista 10. Código transponder 5160 e o controle em 1935. 320, conforme a rota para Guarulhos autorizada, aerovia Aeroporto 10 até Taubaté. Escola da pista 10, primeira curva é à direita, perfil da El Leda Mótima, aposta. 5160, no transponde, controle Salvador Aposta 1935, portanto 3179. Correto, são 3179, chama para puxar o estacionamento. Chamaremos do 10, obrigado. 59, somos. Tá, 3859, nos falou os 40, libere na época, chame 211. 211, me resta. Portanto, 3859, livrou. 3859, táxi Bianco, chame aí, Juliette. Portanto, Juliette, 3859. 3759, portão previsto é o 04, aguarde para ingresso no pátio. 3859, sim. Táxi 429, nada a perna, Ribeirão Preto, 4 horas e 50 de autonomia, 108 a bordo. Da direita via Índia, ponto de espera, chame 2895, ajuste 1099, azul 4299. Bom, 19, direita Índia, torre 2895, 299, bom dia. Portão 3859, ingresso Juliette, portão 4. Portão 4, está 3859. Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto espera pronto. Azul 4299, autorizado LA, decolar pistola 0, vento 080 graus, 062. Ali decola 4299. Azul 4299, decolado às 4h30, 1935, bom voo. Boa, 1935, até meu nome. Autorizado, São 3179, chama para o táxi. Fala, muito boa tarde, bom dia, o Papa Papá Serra, pelo Zelso. Muito bom dia, pronto para a cópia Recife? Autorizado Recife, nível de voo 350, conforme rota do plano de voo, subida Serapuca, transição Aracaju, curva esquerda após a decolagem, pista 10, código 5174 e o controle em 119, decimal 35. Correto, o Senem 3112, chame para puxa e estacionamento. Fala, muito boa tarde. Bom dia, Papá, Serra, Quilo Delta. Papá, Serra, Quilo Delta. Bom dia, prossiga. Para a posição, está na cadeira, está. Sim, Serra, Quilo Delta, pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via Pelo 10, Taubaté. A subida será da El, Leda, Motiva, primeira curva à direita após a decolagem, pista 17, código 5126 e o controle 119, decimal 35. Guarulhos 360, pedro 10, Tabateta, é a Unida, Motiva, direita 117, controle 5, controle pela 35. Serra Quilo Delta, cotejamento correto, me confirme apenas o POB? 06. Medo de abordo, acionamento, táxi, decolagem, agora com Antoi 118.95, tem um ótimo voo de Aquilo Delta. Ajuste 1019. Passando Simbra, trem baixar travado, gol no 160. Gol no 160. Pouso autorizado, pistola 0, vento 050 graus, 062. Autorizado pouso, mono 0, gol no 160. Devia a pista assim naquele dentro. Salvador, tá 3179, pronto para o táxi. Temos 207 a bordo, 3,50 com. Confirmando para B217? 207, 207. Sim, 207, táxi autorizado via Pátio Índia, ponto de espera XB2 1895, ajuste no 019. 0019 ajustado, Pátio Índia até o Ponto Espera, 28514, uma boa semana, 3179. Muito obrigado por seu também. A Taxi 2 passa dos andares até o Ponto de Espera dela, para ingresso, nós está com muita pedra de brita na Taxi 2. Ok, copiado. Vou repassar para a infraero e pedir para fazer uma varredura. Obrigado pela informação. Ok, obrigado. Aguarde, se é aquilo dela. Gol no 160, no solo 57, libere na F, chame 21. Liberando pela F com 21 no gol no 160. Pro Salvador, gol no 160, liberando pela F com bandia. O 960, táxi Alfa, Juliette. Alfa, Juliette, Bruno, tá, aqui o Leão tá pronto? Tá claro, decolagem. Autorizado, 917, vento 0620, 59. Telemetria 312, puxa só, nós estamos para o táxi. Era pronto. 3179, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera na 10179. Torre Salvador, APSA Cargo 8487. APSA Cargo 8487. Bom dia, tráfego avistado. Pouso autorizado, pista na 0, vento 062 a 0 com 4 nós. Livre pouso, pistão na 0, APSA Cargo 8487. O caso receba tráfego decolou da pista auxiliar à direita, como é pro sul, não interfere na sua aproximação. Assistente do tráfego 8487, obrigado. O Serra Kilo Delta decolou 258, controle 1935, bom voo. 1935, bom dia, obrigado. Então, 3179, avistando 767 na APSA, na final. Deu, visual 4. Após o pouso do ABS, autorizado a linha manter a pistola 0, tá 3179. Após o pouso do ABS, está autorizado a linha manter a 10179. direita 8487, solo 1200, direita 121, décima 1. Direita 1211, no ato 8487. Salvador, Delta 3304, informação, até autorização Brasília. Delta 3304, um minuto, Cosme. Certo. Como Salvador, bom dia, óbito cargo 8487. Óbito cargo 8487, bom dia, autorizado Alfa, Kilo, Pate 3, da transformação no baixo. Gente, Alfa, Kilo e Pate 3, 8487. Salvador, Chanel 6312, está pronto para o site de gol no 57 a bordo, 3 horas e 30, ao na Serra Brava, Serra Gol. 312, autorizado da FIA Índia, Monte Verde 102, 1-9-9-5, nível 1-0-9. 7 da FIA Índia, Campos Vera 102, 1-9-5, ajuste 1-0-1-9-6-3-1-2. 304 Procópio, nível 320. 3604, prossiga. 3604, autorizado Brasília, veículo 17, nível 320, saída a bordo, Elephant.